Gente, essa caixinha aqui, ó, que colocamos, é, todos os artistas de rua colocam. Então falei, hoje nós vamos colocar. Sintam-se à vontade também, quem quiser colocar alguma coisa que possa ajudar o BADX, sintam-se à vontade. Sigam-nos no nosso site, obadx.com.br, nas redes sociais, Facebook, e-mail, temos vidas no YouTube, e fiquem antenados na agenda da obadx, estamos sempre em cartaz em alguns teatros. Vamos de Asa Branca? Tá vendo? Baiano ganha mais do que a galera que vem de fora. Baiano ganha até pirulito, meu irmão. Todo mundo na palma assim, ó. Ei! E daí? Com vocês, Obadex. Música do mestre, música nossa, de nossa tradição, mestre Luiz Gonzaga. Muito obrigado. Agora vocês ficam com o grupo Barlavento. Voltaremos às histórias culturais.